Com a pega da brava, só pega da brava, ela não. Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Aí, DJ Rafael Cassiano. Tudo pronto, meu vaqueiro DJ. Joga a mãozinha em cima, que tá solteiro e mosqueiro. Então solta o play. Estremece os buttons, que o show hi-fi é agora. Valendo! E o oferecimento de autoescola moderna, o animal vai detonando assim pra galera em mosqueiro. Banda 007. Pra dançar assim, vai! Pra que brigar, levar tudo a sério? Em uma relação não existe mistérios. Não dê ouvidos pro que o povo vai falar. Pra quem tá apaixonado, meu irmão, como é que é? Eu não vacilei, juro, não sou culpado. Não posso pagar se não fiz nada de errado. Meu coração é seu, pra que desconfiar? Que música bacana aí, ó! Para de mentir, para de me enganar. Você foi visto com outra em meu lugar. No domingo, na festa do Big Song, saudade. Eu sei, fui uma tola por minha paixão. Senhor Gelhardo, dá mais valor sequência. Ele deixa a Lene por aí no bar. Sem vai passar. Obrigado pela moral, viu? Eu vou assim. É um pouquinho muito gelo, não te abrocha, tá de manhã. E ame de verdade. Ah, tá aquecendo já? E de você não vou nem levar lembrança. É DJ Rafael. Mentira, inventaram. Saiba que eu amo você. Eu tô no Big, só saudade. Tô tentando te esquecer. Mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. Você não chega no telégrafo. Obrigado, Xande, ele, o Iago também. A Toyota, mentira, Eric Rodrigues. E o gigante da... Alô, gigante, como é que é, garoto? Saudade, tô tentando te esquecer. Mentira, inventaram. Saiba, não vou te deixar. DJ Patrício, Mauriano. Eita coisa bacana. É massa. É dele. Uma atrás da outra, senhor. Senhor, sente lá de dentro. Como é que é? Vou voar nas asas livres do seu coração. Vou te amar incondicionalmente até perder a razão. Vem me abraçar. Então vem. Me afasta o gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve minhas asas. Que é parceiro Arca, bebe transa. Obrigado, Arca, pelo carinho, pela moral. Augusto, 100% liberdade, meu irmão. Se envolve gosto amargo nesse mar de solidão. Se envolve minhas asas. A 50, só. Eu serei seu. 50% de liberdade. É 50. Te quero sim, se entregue. Só metade. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Vamos lá. Se explicação, tô amando então. Foi culpa. Gigante. E do que plano. Não é teu som, meu irmão. Assim. Te quero sim, se entregue pra mim. Te dou meu paraíso se você disser que sim. Se explicação, tô amando então. Foi culpa do cupido que flechou meu coração. Asas. É massa. Quem tá solteiro, quem tá casado, quem tá apaixonado vai dançar essa música legal com o Rafael Cassiano assim, ó. Aquele cara que tá solteiro, aquela mulher que tá solteira, pode pegar a mulher do teu lado, ou o cara do teu lado, colar bochecha com bochecha e dançar aqui, ó. Vem, Claudinho, comigo, Rafael Cassiano no comando do animal. É DJ Rafael. Bora, vaquinha! O animal na área! O animal. Não sou de ficar mais de uma semana sem amor. Sem um beijo, sem o corpo, tá difícil, deixa eu te falar. Eu vou fazer goiô, goiô. Pra provar o que eu sinto. Quer saber, eu tô arrependido. Porque não falei no seu ouvido as frases de amor que não falei nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível. Quer saber, eu necessito ter de volta o seu calor. É pra se apaixonar, seu animal. Sua boca é minha. Vai. Domina a minha. E o que é que as duas estão fazendo? quase queima com o papai. Provar o que eu sinto, quer saber, eu tô arrependido que não falei do seu. PC, meu irmão. Frase de amor que não vale nosso cobertor. Sentimento proibido até parece impossível, quer saber, eu necessito. Pra quem tá apaixonado vai se ligar. Sua boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Sua boca é minha, domina minha. E o que é... Amigo Lucas de Bragança, obrigado meu brother pela moral. Tá igual a gente. Eu quero ser o seu lençol macio. Eu quero te aquecer no vento frio. Meu sargento no apoio, meu irmão. Você também quero alegria. Sargento Túlio na área. Gosto muito de você. Coralzinho. Eu quero ser um pássaro bonito, o búfalo do Marajó. Quero voar no seu infinito céu, o búfalo do Marajó. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Como é que é, meu irmão? Gosto muito de você. É pra se apaixonar, siga a gente. Baby, não me deixe só. Obrigado pelo carinho. Quero ser. Valeu. Amor, e assim sem perceber, eu viverei em paz. Se Willy com você. Hoje, Willy. Outra escola moderna. Em paz. Alô, Bavária. Com você. Casazinho da Capa, velho Patinha também, Pepe. Um abraço, obrigado, viu? Valeu também. E joga essa aliança fora. Eu sei bem que você ama. É a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria. Pra quem tá apaixonado, meu irmão. Vai! Minha vida é pensar em você o tempo todo, né, cara? O tempo é curto pra gente esquecer. Alô, Mini Bruce. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte em nossos corações. Bora dançar. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumento meu desejo de estar com você. Como é que é, Kleber? Um amor assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, quando eu chegar, cheguei, cheguei. Vou beijar tua boca e o ansiedade louca. Vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Joga a luz, gurinho, que deixa nesse medo, bora, vaquinha. Apaga a luz. Teus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Logo me alucinam. Como é que é? Vou beijar tua nuca. Vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Carnavais aí, DJ Levi. Obrigado, meu DJ, pela presença, pela moral. Segue presente com a gente. Olha, meu DJ. Alô, negão. Sempre no apoio. Sente aqui essa brolha. Eu danço pra você. Dança pra você. Amor só pra você. Bora girando, girando, girando. E o animal chegando aqui, sempre detonando hoje, mosqueiro. Quadra do barulho já ficando bacana, já ficando lotado, é claro. Rafael Cassiano vai detonando pra galera. Assim, ó. Acelerou, acelerou, acelerou, acelerou, acelerou, acelerou. Pra ficar legal, pra ficar bacana, é pra se ligar. É indiscutivelmente Splash Banda. Vai, no salão, dançando. Negão, canta o sonho. Tá dançando, Raquel, que matou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não ter lá comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente. Pra se ligar nas marcantes, João. Wesley faz você dançar, na viva de coca. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Me diga como esquecerei. Banda Amazonas. Como é que é, garoto? Sei que te perdi. Essas músicas realmente passam um filme na cabeça de muita gente, né, cara? Nós marcantes, Orval Cassino vai se diferenciando, tocando hoje de tudo pra todos e mostrou. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu te conheci, me traiu o meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É só uma fase, meu irmão. Algumas com a gente, meu Deus do céu. Conquistar é uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Bora girando, vai! Foi tão bom, foi tão bom. Fazer amor contigo, escutando esse som. Foi tão bom, sem você. Bate forte e arrepia o meu coração. Puro de viagem através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança, eu sou tua. É só me prometa que vamos fazer amor assim, assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi, rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi, eu sou o seu rubi. Preparem-se. Sinta as pulsações do seu coração. Agora, o show do novo Búfalo Hi-Fi. Hi-Fi. Hi-Fi. Vai começar. O laço está com você, DJ Vaqueiro Rafael. Joga a mãozinha em cima, quem tá solteiro, Mosqueiro! Tudo pronto. Tudo pronto. Tudo ok. Vamos estremecer os seguidores agora. Joga tudo no escurinho aí, Cris Nascimento, por uma boquinha. Oh, Laurinho também. E aí, Laurinho? Pelo Cleber do Minisal, obrigado, Cleber, pela moral. Augusto, 100% liberdade também. Sempre no apoio. Moral, Cleber Transa também. Alô, Vaquinha. No escurinho, no escurinho, vai. Quem gosta do escurinho aí pode botar um bracinho pra cima. Quem é sincero que nunca traiu na vida vai botando a mãozinha em cima. Joga a mãozinha pra cima, quem é do papão? Agora é o seguinte: quem é do Pai Sandu fiel, pode botar o bracinho pra cima. Quem é do papão, assim comigo, e joga a mãozinha pra cima. Quem é do papão, bate na palma da mão. Vai, vai, e é bicolor, e é bicolor. Vocês, mais alto. Sendo tá demais em Moscou, viu? Tá demais. Mas levou o pé pro clube do Remo. Quero nem saber. Quem é do Remo pode botar o bracinho pra cima aí, ó. Quem é do Leão, joga a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Assim comigo. Sai, sai, sai na frente. E sai, sai da frente. Brasil! o que ela quer? Pau, pau, vai, pau, vai, pau, e joga pau, a mãozinha pau, pra cima. Pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, pau, ela quer pau, pau, pau, pau, ela quer pau. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, ela quer pau. Joga a mãozinha em cima que vai amanhecer muito doidão aí. Quem vai amanecer de ressaca aí, pode botar o bracinho pra cima. Isso é muita loucura, meu irmão. Animal. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Ô, Búfalo do Brasil. Yeah, yeah, yeah, yeah. Você eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Sai do chão aí, mocheiro. Estoura champanhe que elas ficam loucas. Começa a rebolar com o dedinho na boca. Quem tá chapada aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado e eu tô de patão. Empina aí, novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui pro Ronaldinho, quero te ver dançando. Hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Vida, vai botando a mãozinha em cima. É o seguinte: quem já meteu o chifre aí, pode botar um bracinho pra cima. Pega, deixa eu ver: 1, 2, 3, 4, 5. Quem já levou um chifre, bota a mãozinha em cima. E quem tá solteiro com a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. O eu tô solteiro, o eu tô solteiro. É um animal detonado. E o sol movimenta, hein? Como é que é? Naquele pique. Vou botar as amigas porque hoje tá comigo. Naquele pique. Essa mina é braba, elas são tudo sem limites. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A loirinha senta. Comigo, Miro, também, o Toninho dos Canalhas do Comércio. Obrigado pela moral, os moleques da mídia. Tudozinho. Hoje, peço do animal. Nada, nada, não resiste. Novinha, só peca. Se der bobeira, o Cassiano te pega. Vem com a piranha liberando a xerequinha. Na perereca. Na perereca. Vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. R7 é mil grau, as novinhas vão gamar e vão se lembrar de nós toda hora que essa toca. Hoje comemorando o seu live com a gente, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar, vai te machucar. DJ Rafael Cassiano. Não é estrelismo, é profissionalismo. Esse é da galera. Alô, seguidores. O animal tá na área. No bastidão, bastidão, bastidão. quando os mano bota pai, bota, bota, bota pai, tira pai, bota pai, bota, tira, tira. É buqui, buqui, buqui, buqui, buqui, buqui. Sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Safadinho, te jogo na parede e te empurro. Quando penso em ligar pra você, Eu me escondo de todas as formas. Quem sabe canta, vai, canta, vai. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Quem sabe canta aí? Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito você, muito. Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. E aí, 100% liberdade, vou na clave do Minizão. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Gustavo Lindo, Neguinho dos Capajés, obrigado, Gordinho. De Marituba. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Oh, yeah. É seu nome que ele grita bem alto. Mas não acabou não, não acabou não esse negócio. Tá só começando as emoções, o animal vai detonando pra galera e mosqueiro. Acabou, acabou. Quando o Bobinho dançou, você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Joga a mãozinha em cima, mãozinha. Bate na palma da mão, na palma da mão. Vai, vai, é assim, ó. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que doem, amores que apagam. E quem é sincera de verdade pode botar o bracinho pra cima. Quem é sincera, quem é sincera, canta comigo assim, ó. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bate, tchau e beijão. Oh, oh, oh. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, ulá, lá, eu sou sincera. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, do cajueiro, de peso da direita, do animal. Yeah. Meu parceiro, meu brother. Almi GD15, meu irmão. Está parceiro do Rafael Cassiano. Suquei de por sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me amar, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Você vai ligar, um dia vai me procurar. Alô, sem nada! Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Como é que é? Um dia vou te esquecer. Alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai. Meu parceiro Arca, obrigado, Arca, pela moral, baixo da rede, meu Dede. Valeu! Minha vida gosta de uma vez. Vai desaparece. Nunca mais quero. E aí, Playboy, garoto! Dessa vez é pra valer. Vai, só amanhã. Segue o seu caminho, vai. Me deixa aqui sozinho, vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém. Um pouquinho no praia e tal, mas sem ninguém se aproxima. Se você não deu valor, um dia você vai lembrar. Chorando, vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Bora girando, mais outra, mais outra. E Brasil. Sabe aquela menina sentada ali, com um olhar desconfiado, tão inocente. Já fui doente. Cheiro, cara, cadê a mala? Um abraço pra você. Mulher, alô, já cheguei. Deve estar